Contando papá, papá, mamãe, mamãe, que você precisa 055 de visitação na sua. Pro 055? Afirma. Tem livre desvio, o Lima Mike Mike, reporta o final. É que eu falar, mãe. Então, 3520, deixa para 2 no PES, o ajuste no 017, autoridade final LS, reporta estabilizado. 2017, chamando o pessoal do IRS, tá? 2520, obrigado. Lá mais que mais, confirma a identidade. Entrada de 1 do 8, 5. Então, 3-8 na zona de controle. Então, 3-8 na zona de controle. Tem condições de voador na interceptar localizador? Tem que presente, vou direto do Uno, tá? 3-8 avião. Boa noite. 3-5-2-0, efetuando desvio. Não, desvio pontual aqui, uma formação pesada. Perdão, a aproximação pode ser concentrada aqui, tá? Vamos ver na produtora. Controle, o Papa Papai de Mãe Sai, que fala que pode ser o Aduna, reduzido, se possível, agora. Aqui está autorizada por hoje, ITAP, o senhor vai ser como número 3, a apresentação. ITAP é presente como número 3 de Lima. Frequência do sol. 0 completa 14, 1895. 1895, 1935, 2-0. Tano 3520, boa noite, Lip Pouso, piscina 0, vento 1-3, 0 graus, com 1-0-9. Lip Pouso 1-0, Tano 3520. Lip 91, vento sem restrições para 2 mil pés, o ajuste no 017, autoridade final IGF, reporte estabilizado. Papapá Lima, Mike Mike, deixa para 3 mil pés, o ajuste no 017. Deixa para 3 mil pés, ajustado no 017, o Lima Mike Mike. Andrei 520, Salas 20, taxa direita via Alfa e Juliette, portão 03, não me escuta. Alfa e Juliette 03.

5 Lima Mike Mike. Solo Salvador, Elta, Papa Romeo, Mike Yankee November. Mike Yankee November, prossiga. Mike Yankee November no pátio 3, posição 2. Pede autorização para cheque de motores na Taxway Alpha entre a Fox e a Golf. Tempo de permanência no local, 30 minutos, já coordenado para intra-aero. Lima, Mike, Mike. Semana o teste será na Taxway Golf? Na Taxway Alpha entre a Fox e a Golf. Mais próximo lá no final da Golf. Ok, entre a Fox e a Golf. Está autorizado prosseguir iniciando o reboque até aquilo, reporta para ingresso na Alfa, temos mais uma aeronave para liberar na Alfa. Positivo, Yankee November reportará naquilo. Voadora da presente, tá 3 anos atrasando. Voadora da presente, tá 3 anos atrasando. Autorizado, direto do Donald, tá 3 anos atrasando. Pátio geral, Simone. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette na, no solo 1-2-1-1. 1-2-1-1, vou tomar isso. Salvador é o papapá de mamãe que mais, lembrou esse tipo. Mamãe que mais, Alfa repórter da Juliette. E Alfa reportará de mamãe que mais. Mamãe que mais, confirma o tempo de permanência no aeródromo? Eu estava aqui por dentro do mamãe. comunicação com a Infraero, sua parte será o pátio 4. Ingressa via Juliette, contorno no Singer, após Taxi Lima, e reporta na Taxi Lima. Aqui que novembro está autorizado o ingresso na Alfa para giro entre a Fox e a Golf. Reporta quando finalizar o giro para retorno. Aqui novembro, ciente, reportará no tempo. Funciona para os donos. Para 2 mil pés, ajuste no 017. Reporta para os donos. 2 mil pés, reportar a zona de 3 mil pés. A 3170 confirma isso, a velocidade de escada? 2509, 3170. A velocidade de escada de 2400. Eu faço 2 no meio, reduzo para 220, descendo para 3 mil pés com ajuste no 017. Azul 42 no meio, reporta no final do desvio. Pulo 0 no 7. Saiba do ground. Bom, tá. Você, Bravo, Júlio, nossa, aí. medo de contornar o abastecimento, cara. Qual tipo de combustível? Jet. Quer a coordenada? Yes, good evening, man. We are still with the receiver control, and we are inbound to your airfield about 17 minutes to go. Do you have a chance to find out where our parking position is? Because we, our handling agent, they don't have a communication with you. Just 1 minute, I will try. I don't have a radio. I was a little bit stupid. Zero completo 14, 1895. Para os dois pés, autorizado final ILS, na porta de segurança. Negativo. Como é que me escuta? Confirma. Confirma qual tipo de combustível? Del Bravo, Juliette, Oscar Echo, Scope IDM, Leite, Rumari, Arrival, Vicente Flight Level 050. Vehicle de Mari, Arrival, Vicente Level 050, Hotel Escalé. Meia completa 14, 1895. 1895, pelo menos. Azul 42 no meia, bom dia, continua a aproximação, ordem está livre. Bravo Juliet Oscar Echo on Tower Bravo. Roger Bravo Juliet Oscar Echo, go ahead please. Okay, Sabado de Petro frequency 120.8. 120.8. We're switching 1208, Roger Bravo Juliet Oscar Echo. Would you find out our parking position? Boa noite, posição 5 Lima, parte 3, Alfa Primo. Afirmo, Alfa Quilo, posição 5 Lima, do parte 3. Alfa Quilo, 5 Lima, do parte 3. Oscar com Power? Yes, go ahead, ma'am. Okay, Aerostar Hangar. Aerostar Hangar, and where is this situation? Is it apron 4? April 5. Apron 5, okay. So, see you later, thank you very much. Welcome. Azul 4216, solo 45, direito 1211. All right. 0. Isso aqui foi deviation, ela se volta de Hotel Skagway. Any chance started to Tuna Point? Hotel Bravo Juliet Oscar Echo? Take to Tuna Position, Hotel Bravo Juliet Oscar Echo, and descend 2000 feet, Pinnacle 017. Select your left final and report established. Fully established, Kate ILS, ground to 2000 feet, 1017 for Hotel Bravo Juliet Oscar Echo. Qual coisa é o nome, Freiro? Nada. Bravo Juliet Oscar Echo, we are established on the final course for Run B. So Bravo Juliet Oscar Echo, contact tower 118.95. Over to tower 118.95, thank you, bye bye. Bye. Salvador Tower, hello again, Hotel Bravo Juliet Oscar Echo, we have 7 DME, runway 10. Juliet Oscar Echo, clear to land, minimum 0, wind 140 degrees, if you 10 knots. Clear to land, runway 10, Hotel Bravo Juliet Oscar Echo. Oscar Echo, ground at 57, vacate to the right and call 121, there's no one. Okay, to the right and call 121, there's no right again. There's no one. Ah, 121, hello. Ground, Echo Bravo Juliet Oscar Echo, good evening. Taxi by Alpha and Juliet after turn around the gate on Menepron. And taxi in Lima. On Lima, call to enter on runway 35. Continue the taxi via Lima and after threshold 25 and make your taxi on runway and on first select on taxi Papa to Arisa Hangar, April 5. Equador, bom dia, 3520, informação Delta. Bom dia, informação Delta confere, pronto para Aracaju? Pronto, Capela. Aracaju autorizado, nível 190, decola da pista no zero, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Conde, aciona 0267 e o controle 120.8. Autorizado Aracaju, nível 90, decola na Conde, transponder 0267, controle 208, 3520. Correto, então 3520, chama pronto para o estacionamento.